preparar a ponta. Isso aí. Tamo no quinto, certo, Tchutchu? Certo. Quinto. Segunda semana. Podcast. Segunda semana. Temos o Bills contra o Jets pra conversar hoje. A gente montou um joguinho que é um joguinho que eu, pelo menos, gosto muito quando eu escuto nos podcasts em inglês, que chama Miragem ou Realidade. A gente vai explicar melhor quando chegar perto dele. E a gente faz um preview dos jogos também da NFL pra gente ver os jogadores, quais são os que a gente acha que valem mais, os que valem menos, e aí a gente vai conversando. Tudo bem com o senhor? Hoje não teremos a presença do ilustre Daniel Paduim Malva. E não sei o que aconteceu com ele, mas também é aquela coisa, né? O Paduim tem a mesma previsibilidade que o DeSean Jackson. Igualzinho. Às vezes ele aparece, às vezes ele desaparece. Mas é isso aí, mas ele está presente em nossos corações. E aí, como foi o jogo da quinta-feira? Nossa, explique foi para bom. Mim. Foi bom. Começou os Jets na frente, entendeu? Destruindo. Depois deram mole, os Bills viraram. Depois correram atrás e ganharam. Resumindo, foi isso. Assim, bem rápido, rápido. Resumo rápido. Não, mas falando sério. Cara... Pra mim, de primeira coisa, na hora que o Brandon Marshall caiu no chão chorando, eu falei, putz, já era, né? Já era. Eu olhei pra ele e vi o Le'Veon Bell, cara, sabe, ano passado, assim. Nossa, não fala isso, cara. Aquela cara de dor. Não evoque isso, meu Deus. Meu amigo, e aí o pessoal, não, mas relaxa, que acho que só foi uma batida, uma pancada. Mostrava mentira, que... mentira, porque eu falei, out for the season. Mostrou o replay, cara, igualzinho, assim, lógico que não virou tanto o joelho dele, mas virou pro lado errado, cara. Eu falei, putz, já era. Deu medo, entendeu? Não. Porra, aí quando ele voltou, eu falei, nossa, eu rezei, por favor, Deus, é o segundo jogo do cara. O cara não fez nada semana passada, agora que o cara vai mostrar o que ele é capaz, aí o cara machuca assim, mas, beleza, aí, não sei ainda, estamos acompanhando o que aconteceu, né, provavelmente assim... Como ele conseguiu voltar é um bom sinal, mas, cara... Ele voltou, jogou, participou, eu acho que foi só ali um momentâneo mesmo, foi um mau jeito e acabou. É. Não vejo como um problema sério, não. Senão, ele não teria voltado, imagina, o cara ia morrer se ele tivesse voltado. Sim, mas aquele negócio, né, você tá quente ali, naquele negócio do momento, adrenalina lá em não, cima, cara, mas né? Do jeito que foi, a sensação que dava é que ele tinha rompido o ligamento, tipo, não tem nível de adrenalina que é o suficiente pra o cara voltar com um ligamento rompido e jogar, cara. Eu não sou médico, eu não sei o que aconteceu. O joelho não dobra, você não consegue andar, é tipo, não tem como, cara, não dá. Entendeu? Eu rezei muito, rapaz, por favor, beleza. Voltou, mas não, voltou bem. Eu sei voltou que ele jogou bem, né? Voltou e jogou bem até. É, eu gostei, assim, faltou um touchdown dele, mas beleza. Também com o Forte fazendo 10 touchdowns, né? É, nossa senhora, mas beleza, vamos lá. Então, primeiro tempo, cara, primeiro quarto, ficou 6-7 pro Jets. É, na verdade, pro Buffalo, né? O Jets fez 2 field goals, não conseguiu converter touchdown, e o Buffalo fez touchdown. O que acontecia ontem era que o Jets toda hora ficava assim, se matando pra conseguir chegar na zona do Bills, né? E não conseguia finalizar, cara. O Bills pegava a bola, era 1 minuto, touchdown. Entendeu? Isso meio que continuou o jogo todo, né? Então, no segundo quarto, os Jets fizeram 2 touchdowns, ficou 20-7. E aí o Bills só conseguiu fazer um field goal. Voltando pro segundo tempo, o Bills fez 2 touchdowns muito rápido, entendeu? Passando na frente do Jets. E tava, acho que era 24. Um deles foi daquele fumble estranho que o cara sofreu, né? É. Não lembro o nome dele agora, mas ele sofreu um fumble ali no meio e o cara retornou e voltou. Foi questão de 5 segundos depois daquele touchdown e o cara já tava na frente. Rápido. Aí ficou com... De 4-20. Aí no finalzinho do terceiro quarto, o Jets conseguiu fazer o touchdown, 27 a 24, e foi se esticando até o final, que terminou 37 a 31. Assim, um jogo de muita pontuação. Teoricamente, um jogo de quinta-feira não era pra ser tanta pontuação assim. Mas foi um jogo bem movimentado. Por que o jogo de quinta-feira não é pra ter pontuação? Não, porque no começo da temporada, o pessoal tá com as defesas ainda completas, pouca gente se machucou, certo? Foi uma semana curta pros dois times, assim, então esperava que estivesse mais cansado, esperava que, tipo assim, que fosse um jogo mais travado, mais segurado, né? Mas Pessoal. eu acho que assim, deu pra ver que o Jets estava no controle do jogo. A sensação nunca foi de que o Bills tinha uma chance muito grande de ganhar. Foi isso que você falou mesmo, eles pegavam a bola e jogavam a bola pro alto, e aí, ou num scramble do Tyrod Taylor, ele ganhava tempo o suficiente para lançar a bola lá na frente, ou o Darrell Reeves percebia que ele não era a pessoa mais rápida do mundo mais, agora que ele já tem 85 anos. E o cara conseguia ganhar dele na velocidade e ele largava ali atrás, entendeu? Então, assim, o ataque do Bills nunca engrenou de fato, até onde eu percebi, pelo menos. O do Jets estava bem engrenado, né? Então, acho que era uma questão de eles conseguirem segurar um dos dois ataques do Bills e não entregar o jogo, né? Porque a posse de bola era toda do Jets, toda. Se você for pegar questão do tempo mesmo, acho que 3 vezes o tempo de posse de bola do Jets em relação ao Bills. Absurdo. Mas. É, e defesa nenhuma aguenta isso, né? Porque o problema é que daí o que você tá fazendo é o seguinte: tudo bem, você faz muito rápido, mas a sua defesa não sai do campo, né? E aí o ataque, continuando com esse tudo de posse, correndo, correndo, correndo, acontece isso, né? O seu running back consegue correr em cima da defesa inteira, porque os caras são pessoas, né? Os caras estão 60 minutos. Os caras estão 60 minutos se batendo, uma hora eles cansam, né, cara? Então é vacilo do Bills, assim, a sensação que deu é que agora acabou a temporada do Bills, assim. Porque eu acho muito difícil que o Bills consiga se recuperar desse 0-2. Porque eles são um time ruim, cara. Eles não são um time bom. Eu não vi muita coisa legal no Bills, não, sendo bem sincero. Eu achei que o Tyrod Taylor mandou muito melhor do que do jogo passado, entendeu? Eu senti muito mais confiança nele, mas realmente, tipo assim, não é um time que eu apostaria em muita coisa. Falando nisso, Sammy Watkins, né? Não sei se a gente já vai fazer o esquema da miragem lá. Eu pensei em, antes a gente ver os jogos, fazer um preview, mas se você quiser a gente pode fazer a miragem agora. O que que tu acha? Não, só um parênteses então. Sammy Watkins, entendeu? Tipo assim, ele teve a mesma lesão que o Julio Jones teve também, né? Cirurgia e tal. E tipo assim, não, vou jogar, vou na raça, não tô 100%. Mas Não que fez negócio. nada, né? É, já é o segundo Pois jogo que não faz nada, entendeu? Então, assim, é. é uma coisa para se investigar direito. E tipo assim, Sam Watkins é um cara tão forte, assim, tem um nome tão forte que, assim, eu não aconselho ninguém a dropar. Mas fazer o que com ele, entendeu? Deixar no seu banco para Vamos sempre. fazer então. A sua Né? primeira pergunta é miragem ou realidade, é isso? É Vamos o lá. Sam Watkins, é isso? Sam Watkins. Miragem ou Cara, realidade? assim, eu vou ser bem duro e vou dizer assim, pra mim é realidade. Porque o que acontece com o Sam Watkins é o mesmo mal que sempre afligiu o DeSean Jackson, que é assim, ele vai ter 3, 4 jogos em que ele vai fazer 20 a 30 pontos, porque ele é aquele cara que corre loucamente e ele corre bem a rota. Mas não é só um demérito dele, eu acho assim, o ataque é baseado em corre, corre, corre, um quarterback que consegue estender a jogada e uma bomba no final do campo, que é isso que a gente viu ontem. Então, o que que vai acontecer? Ele vai ter 6, 7 targets, na melhor das hipóteses. Às vezes vai ter um outro jogo que ele vai ter 10 targets, porque o script do jogo demanda que eles passem mais a bola. Mas ele vai ter ou, sei lá, 3 bolas que foram lançadas longe que ele não conseguiu pegar, ou então algum drop, alguma coisa assim. E vai fazer uma pontuação de 20 jardas, que foi o que aconteceu ontem, ou ele vai receber todas essas bolas e fazer 190 jardas e 2 touchdowns, entendeu? Então pra mim, assim, é muito complicado Porque além disso, além do ataque ser desse jeito, do Rex Ryan não ser um puta coordenador ofensivo, dele não conseguir controlar, ele não saber dar coaching em quarterback, porque assim, sinceramente, o que aconteceu com o Mark Sanchez, eu não sei o quanto foi culpa dele, sabe? Porque a gente viu muito no começo, assim, ele produzindo bem, e quando eles trocaram o coordenador ofensivo, o desastre que virou o Jets. Então, assim, sendo bem sincero, eu olho para isso e eu vejo assim, um cara que é injury prone. Um cara que o jogo dele é a corrida longa. Um cara num sistema que ele só pode receber a bola no passe longo. Assim, a menos que eles troquem de técnico e mudem o sistema, eu acho que o Sam Watkins é isso daí. Então, assim, eu não Entendi. acredito nele. Eu não acredito de verdade, não draftaria. E sendo bem honesto, se eu sou um dono do Sam Watkins, eu tô tentando me livrar dele desde que eu draftei ele, porque ele nunca vai ter um valor maior do que quando ele foi draftado. Entendi. Sendo bem sincero com você, é isso que eu acho, sabe? Ai, Agora, caraca, se você curte uma complicado. montanha-russa e quer, de repente, tentar descobrir qual é a semana e arriscar qual é a semana que ele vai fazer 20, 30 pontos, boa sorte, entendeu? Ele pode te ganhar uma semana, mas ele vai te perder umas 3, 4, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto. Complicado, né? Pois é, quem gosta de arriscar, tá aí, Sam Watkins. Tá? Também LeSean McCoy, mas já é alguém que eu... Correu bem ontem, pelo que ele correu, foi 15 targets, né? 15 corridas. LeSean McCoy? E é. Eu não vi os. Eu vi os dados do Matt Forte. Mas eu não achei que ele correu bem, não, cara. Sendo bem sincero. Sério, assim, sim, quando ele pegava, eu vi algumas vezes ele correu, sei lá, 25 jardas, cara, na corrida que ele fez lá. Eu achei que foi boa. Mas eu tenho que ver realmente quanto que ele no final ficou, né? Porque se ficou abaixo de 5 do a média, aí já mudo a minha opinião. É, foi 15 carregadas para 59 jardas, o que dá menos de 5, sim. Eu É, acho que então. dá aí uns 3,8, 4 mais ou menos. Por aí, né? 4 vezes 15 dá 60. Deve ser por aí. É porque eu vi uma corrida que ele fez de 25 jardas. Eu falei, caraca, ele chama McCoy, 25 jardas, assim, foi bom. Então quer dizer que o resto ele não correu quase nada. Não, eu não achei que engrenou, foi isso que eu quis dizer, entendeu? Eu não acredito, porque o que acontece quando seu jogo é só o passe longo, é vertical, você tenta fazer com que os safeties e os corners fiquem distantes, e com isso abrir espaço para a corrida. Só que o Jets tem um front seven muito forte. E aí, como é que você vai conseguir estabelecer a corrida, entendeu? Eles conseguiram fazer 31 pontos, porque assim. Eles escaparam com dois passes muito longos e eles tiveram aquele turnover que devolveu, entendeu? Se eles não tivessem conseguido escapar com aqueles dois passes longos logo de cara, porque a secundária do Jets já não é mais a mesma coisa que ela era antes, se eles pegarem uma secundária que tem um cornerback legal, eles vão terminar o jogo sempre com 7 pontos, entendeu? Porque não dá, entendeu? Se eles tiverem um. Põe esse time contra um Denver da vida, põe esse time contra o Carolina da vida, põe esse time contra, sei lá, até um Jacksonville da vida, entendeu? O Minnesota da vida, sabe? Eu acho que a defesa do Detroit é melhor, um Los Angeles, um Seattle, tem uma série de times aí que tem uma secundária legal. O Eagles, entendeu? Ele não vai conseguir fazer nada, porque ele é check down, passe longo de 70 jardas e corrida. Ele não tem nada além disso, e aí fica esse jogo, sabe? Já posso, né? Eles podem mudar, o Rex Ryan pode. Quando aconteceu um milagre e mudar o jeito dele de acreditar em como é o ataque. Mas eu acho muito difícil, cara. É muito tempo que a gente vê ele assim. A gente não tem o Paduim, mas a gente tem o meu gato. É. É isso aí, ó. Mas do Bills, realmente, assim. Aí teve os dois wide receivers que receberam pra touchdown, que eu nunca ouvi falar: o Goodwin e o Salas. É, o Né? Silas eu não fazia a menor ideia de quem era, mas o Goodwin eu já tinha visto sim ano passado. Ele era Entendeu? mais um special teamer, né? Não sei. Fala do quanto eles não têm profundidade nas posições, isso, sabe? É. Mas, ok, do lado do Jets, aí, cara, eu gostei, viu? Fitzpatrick, cara, jogou muito ontem, cara. Jogou bem Nossa, mesmo. O que que eu é vi, eu isso? não vi até o final. Eu terminei no terceiro quarto e fui dormir. Porque eu tava muito acabado da semana de trabalho, mas assim, o que eu vi, ele tava jogando bem. Ele tava jogando Porra! muito bem, não era qualquer jogo, não. Eu fiquei de cara, eu fiquei de cara. E pode perceber que, cara, em muitas ligas ele não foi draftado e deve estar nas waivers ainda. Tá ligado? Então, assim, quem que tiver fazendo stream, quem tiver precisando de quarterback aí, cara, eu acho que o Fitzpatrick, dependendo da semana, lógico, né? Tem que ver porque daqui pra frente o Jets vai ter uns encontros bem difíceis, né? Mas, cara, é uma opção, viu? Porque ontem, o que ele jogou, tá de parabéns. Cara, eu vou ser sincero contigo, cara. Trust the Fitzmagic, porque sinceramente o bicho tá jogando muito bem. O grande galho do Fitzpatrick é o final do ano, quando ele precisa chegar nos playoffs, e aí ele tem sempre um jogo que ele se destrói e não faz nada. Mas assim, eu starto ele confiante. Acho que talvez eu não starte ele confiante contra o Seattle, mas contra o Kansas eu consigo me ver fazendo isso, contra o Pittsburgh eu me vejo fazendo isso, até contra o Arizona eu me vejo fazendo isso, porque, cara, eles têm quatro recebedores muito bons. Se for real o que aconteceu com o Quincy Enunwa, eles têm quatro caras que são muito bons, né? O Marshall, o Decker, o Enunwa e o Forte. Eles estavam rodando three wide out sets o tempo todo. Então o que que acontece? Quando você tem three wide outs, se você não tem três corners que são capazes de marcar, três recebedores, você vai ter passe acontecendo o tempo inteiro. Né? E o check down, quando o seu check down é o Matt Forte, que é um cara que consegue ganhar muita jarda depois, meu, você vai conseguir ter produção, entendeu? Ele tem armas em volta que são muito boas, que não são qualquer arma, são armas incríveis. Então, assim, eu acredito, seja bem sincero contigo, eu não acho que ele é um streamer quarterback, eu acho que ele é um quarterback 1 que vai terminar entre os 10 primeiros se esse core continuar saudável. Eu iria mais para streamer por causa, realmente, eu tenho um pouco mais de receio desses primeiros jogos, entendeu? Porque eu acho, não por causa dele assim, mas eu acho que a defesa dos outros times é uma defesa muito forte. Então eu não me vejo nesses jogos agora pra frente aqui, essas 4 primeiras semanas aqui, ele conseguir toda hora esse third down, ele fechar as terceiras descidas, entendeu? Eu acho que vai acontecer muita devolução de bola. E aí eu fico um pouco com receio. Mas, cara, eu botaria no meu banco fácil e, velho, eu tô com uma situação que eu preciso de quarterback, então assim, eu tô focando nesse cara aí, viu? Nas próximas waivers que tiverem, acho que o Fitzpatrick vai ser um. Fitzpatrick ou James Winston? Ah, James Winston, aí já não James dá. Winston, sério? Eu acho. Fitzpatrick e Eli Manning. Nessa semana é Não. Lyman. Para o resto do ano. Caraca, é difícil, viu? Eu gosto mais do Fitzpatrick porque ele vai me dar mais um chão constante. O Eli, cara, é montanha-russa. É tipo, caraca, eu consegui 50 pontos. Caralho, 5 Fitzpatrick, interceptações. Philip Rivers. Philip Rivers. Tá sem ninguém, tá sem o Keenan Allen, né? Esse que é uma discussão. Eu quero ver como é que vai ser o jogo dessa semana do Philip Rivers pra tomar uma decisão. Mas por enquanto eu acho que eu ia de Fitzpatrick. Então você tá falando de um quarterback 1, cara. Você não tá falando de um streamer. Porque quais são os top 10, né? Quais são os top 10? E é isso que a gente tá tentando entender. Quem são os 10 melhores quarterbacks ou os 12 melhores quarterbacks, no caso, né? Porque a gente tem 12 times nas duas ligas que você joga e na que eu jogo. Então assim, você acredita que o Fitzpatrick vai terminar entre os 12 e 10 primeiros? Eu acredito. Então pra mim ele é um quarterback 1, não é um streamer, Gente, entendeu? gente. Então, assim, um streamer pra mim é um quarterback 2 com um teto de quarterback 1 que pode ser, dependendo do matchup, ele produza bem. Então aí eu chamo de streamer. Entendi. É, pensando assim, então, já vou subir minha prioridade aqui em cima do Fitzmagic. Beleza. Depois do Fitzmagic, nós temos Matt Forte. Cara, Ele correu que jogo. 30 vezes com a bola. Cara, 30. assim, aí você vê que na média ele correu Não foi 3,3. bom, né? Não é uma média boa, Pois é. mas para quem correu 30 vezes, tipo assim, quanto mais você aumenta, né, as suas carregadas, mais difícil fica de você manter essa média de 5, né? Eu vou devolver. Então eu já vou usar isso daqui para mandar um miragem realidade meu, Matt Forte. Porque Matt eu tô Forte. nessa dúvida, sendo bem sincero. Ah. Cara, eu acho que como o. Como é que é? O segundo deles é o Bilal Powell, né? Se o Forte conseguir se manter saudável, né, cara, eu acho que é a realidade. Entendeu? Ontem, tipo assim, na hora que chegava pro gol, né, nas 5 jardas, 10 jardas, cara, ele só dava a bola pro bicho e pronto, ele se virava. Entendeu? Mas a realidade no caso é o quê? A realidade é os 28 pontos A média de pontos ou a realidade é as 3 jardas por carregada? Não, eu acho que a média que ele vai conseguir fazer é sempre um touchdownzinho ali. Pro fantasy, eu acho que ele vai ser relevante. Eu não tô falando em questão de média de jardas corridas, entendeu? Eu não Entendo. acho que ele vai conseguir manter uma média acima de 5 durante toda a temporada. Mas eu acho que, tipo assim, ele é uma arma de touchdown, entendeu? Então, assim, ele vai correr umas 50 jardas e um touchdown. Corre 60 e um touchdown, entendeu? Então, assim, sempre ele 10 pontos, 12 pontos, entendeu? E o Bilal Powell é, tipo assim, como um backup dele, né? Mas eu acho que o Forte, pensando em fantasy assim, eu acho que, cara, é válido, viu? Eu vou fazer uma conta rápida aqui. Quantas que são muitas carregadas numa temporada para um running back? Me dá uma estimativa. Sei lá, acho que muitos carregados, 200. 200? 300 dá para você dizer aí que é um cara que carrega o time basicamente nas costas. É. Sim. Se a gente for tudo bem, são 2 semanas, mas se a gente for estipular a quantidade de carregadas que ele teve até agora para 16 jogos, ele teria 448 carregadas. Caralho. Assim, isso é sustentável? Porque essa é a minha dúvida, você entende? Tudo bem, ele teve 30 carregadas dessa vez, ele teve 26 no jogo passado. Ele teve 2 jogos. Ele teve essa pontuação absurda, mas assim, são 2 jogos. Então, será que ele vai conseguir aguentar tudo isso? Você está falando de um back que tem aí 31, 32 anos, eu acho. Forte tem mais de 30 já, não lembro quantos exatos, mas já tem mais de 30. Sim. Ele vai aguentar 440 carregadas o ano todo? Eles vão ter que começar a envolver mais o Bilal Powell. Não é possível, porque senão esse cara vai morrer antes dele chegarem nos playoffs. Se eles têm aspiração de playoffs, eles vão ter que começar a envolver o Bilal Powell. Sim. Né? Então, assim, será que ele sustenta essa pontuação toda, pensando aí que o split agora é de 30 carregadas para ele e 2 para o Powell? Será que ele consegue fazer 20 pontos, 15 pontos, se o Bilal Powell estiver tirando, sei lá, um terço dessas carregadas dele? Com 3 jardas por carregada, de repente roubando um ou outro touchdown? Eu não sei, eu fico meio na dúvida, sendo bem sincero. Cara, eu acho que ele consegue manter um chão bom, cara. Eu acho que assim, que na hora de que chegar na linha do gol ali, cara, vão jogar pra ele. Mas aí é um RB2 ou RB1? Entendeu? Média de Qual é o 10 chão? pontos pra você. É RB2 ou RB1? Deixa eu pensar aqui. Você pegaria o Matt Forte ou o Doug Martin atualmente? Eu pegaria Forte. Deixar o McCoy ou o Forte? Forte? Eu não vou nem perguntar o Devonta Freeman, porque se você disser Devonta Freeman, eu vou Não, matar aí você. Devonta Freeman. Pra mim, Devonta Freeman e Tevin Coleman, cara, tipo assim. CJ Anderson ou Matt Forte? Não, aí eu vou no CJ Anderson por causa que eu acredito mais no Broncos do que no Jets. Eu diria pra você que ele é um RB1, sim. Com uns 10, eu acho muito difícil que ele não seja um RB1. Eu acho que ele deve terminar entre os 10 primeiros. Mas eu não sei, assim, eu tô pensando nisso também porque, assim, ele já tem 30, 40, 28 mais 15, 44 pontos, vai, por aí. Ele já tem 44 pontos, né? Uma pontuação alta para running back é 300, 250. Então, você tá pensando aí em mais 14 jogos. Se ele mantiver isso, ele termina em primeiro lugar, mas assim, eu tô imaginando que ele vai diminuindo Ah, com também, entendeu? certeza. Então, acho que no final do ano talvez a gente esteja olhando para ele falando assim: "Olha, ele terminou entre os 10 primeiros", mas eu acho que ele não vai estar com uma produção tão alta assim no final do ano, não. É, mas tem muita coisa a acontecer pela frente, assim. O meu receio nele realmente é lesão, entendeu? Mas ele não tem histórico de lesão não, cara. Matt Sim, Forte teve mas. uma lesão ano passado, fora isso ele começou todos os jogos, basicamente. É, mas é o que negócio, né? Eu comecei a acompanhar no passado. Então todo mundo que se machucou, eu fico, meu Deus, não se machuca de novo, não, por favor. É, Entendeu? sei Então lá. tô nessa aí, mas vambora. Além do Matt Forte, nós temos os três wide receivers: Eric Decker, Brandon Marshall e Quincy Enunwa. Enunwa, sei lá como é que fala. Enunwa. Quincy Enunwa. Enunwa. Então, Ele deve que ser nigeriano com esse sobrenome. brilharam ontem, né? Teoricamente, o Brandon Marshall é o primeiro wide receiver dele, mas foi o que menos pontuou dos três. Mas ele recebeu 100 jardas, né? 100 jardas, não teve touchdown. Então, assim, Isso que mostra. segurou, mas o chão dele sendo 100 jardas é um belo chão, né? Com certeza, que nem semana passada, o Alshon Jeffery, semana passada, foi a mesma coisa. Fez também 100 Sem touchdowns, ó. touchdowns ia ser a lenda. Se ele ia fazer 600 pontos em um jogo. Ele fez 100 jardas e também não teve touchdown, entendeu? E ninguém vai, ah, nossa, jogou mal. Não, jogou muito bem, cara. O pessoal, tipo assim, às vezes foca muito na pontuação final e não vê como é que foi o jogo em si realmente, entendeu? Eric Decker fez touchdown e o Quincy também fez touchdown. Quem teve o Eric Decker no flex, mandou bem, viu? Porque fez acho que por volta de 15 pontos, né? 16 pontos, coisa assim. 18. 18 pontos, olha lá. Que pro fantasy foi extremamente Agora relevante. sim, eu nunca ponha no flex um jogador que vai jogar na quinta-feira. Também, não faça Porque isso isso. é uma. Assim, você quer deixar no flex sempre o cara que vai jogar mais tarde. Porque o flex você pode colocar mais posições, no outro você não pode. Então agora, se você tava no flex com esse cara, você pode até valorizar ele como seu flex. Mas se você vai startar ele como um wide receiver ou como um running back. Porque agora ele tá bloqueado. E agora, se você tem um outro jogador que vai jogar, sei lá, na segunda-feira à noite ou no domingo à noite e você tá em dúvida, você só pode trocar por aquela posição, você não pode trocar pelas outras posições. É um erro estratégico, entendeu? Então, se você quer um cara que você vai começar na quinta, ponha na posição dele, não põe no flex. Não põe no flex. É, quando eu falo flex é porque, tipo assim, né? Pelo valor dele, eu sei, mas é que na hora que você falou isso, eu pensei nisso, porque eu acho bobagem, entendeu? Você acaba se dando um tiro no pé e impedindo que você tenha outras opções. Que nem o Lopes fez, por exemplo. É tipo isso, não, também não faria. Então, Eric Decker e o Quincy, ele mandou quanto, Quincy? Deixa eu ver. Acho que Cadê Quincy 9 Burge? pontos, acho. Eu Eu não tô lembro achando. agora, deixa eu dar uma olhada aqui. Porque eu vi dois reportes diferentes do Enunua. É, ele saiu, ele recebeu 92 jardas, fez 9,2 pontos, e ele saiu e ficou questionable pra voltar com uma injury na costela. Nossa, aí é complicado. Então aí fica. Porque assim, eu tava pensando nisso, eu tava pensando nele já, na real, mas com essa injury na costela, fica complicado, porque assim. Você vai ter certeza de que. Isso é uma coisa. Desconsiderando o injury, miragem ou realidade, o Enunwa? Porque esse é um cara que ninguém tava esperando que viesse de qualquer lugar. Sim. Considerando a injury, cara, eu acho que é realidade se o Jets continuar utilizando essa formação de três wide receivers. Entendeu? Eu acho que sempre eles vão preocupar com o Brandon Marshall, né? Então, assim, é o foco principal do outro time é segurar o Brandon Marshall. Depois, Eric Decker. E o Enua é tipo assim, ninguém vai, ah, não, esse cara não vai, deixa o cara pro lado aí, entendeu? E esse vai ser o grande erro do pessoal. É menosprezar esse terceiro wide receiver deles. Então, eu não acho que ele vai ter um chão considerável, né? O Enua. Mas eu acho que, tipo assim, cara, toda hora que os outros tiverem marcado, lança pra ele, entendeu? E ontem ele mostrou que o que ele consegue, né? O Brandon Marshall teve mais erros ontem do que o Enua, cara. O Brandon Marshall recebeu uma bola nos peitos, cara, e perdeu de novo, entendeu? Então, assim. Mas é Brandon Marshall, né? Então, assim, pra mim, é realidade. É, eu acho que assim, além disso, né, se eles. Porque o Decker é o Red Zone Target, né? O Brandon Marshall é um bom Red Zone Target, mas não é tão bom quanto o Decker. O Decker é o cara que é o Move the Chains, que é o George Nelson. Se você quiser tirar esses dois caras e marcar dupla neles, você não tem seis cornerbacks para fazer uma marcação dupla no Enunwa, né? E se você for com front seven, que tenha uma força grande segurando o Matt Forte, você vai abrir caminho para esse moleque. Então, assim, eu acho também, eu acho que é a realidade. Pensando até em gameplay, eu acho que chega uma hora que você não consegue segurar três wide receivers, né? Acho que essa é a grande questão de Indianapolis Colts, essa é a grande questão de Arizona Cardinals. Quando você tem três caras e um running back que funciona, não no caso do Colts, mas no caso do Cardinals também. Você não consegue segurar, é impossível. Você está falando de quatro tipos de jogadores totalmente. A menos que você seja o Denver Broncos, que tem três cornerbacks incríveis. É verdade, cara. Porque se você não tem três cornerbacks muito bons, capazes de segurar os caras mano a mano, você não consegue fazer isso. Não dá. Não dá. Sim. Então, assim, tem que ser um sistema incrível, que nem o do Panthers, ou tem que ser três cornerbacks titulares, que nem o Broncos, entendeu? Senão, não dá. Eu acho que esse cara, se não for muito sério, é um cara que parece que vai vingar, assim. Me dá essa sensação. Beleza. Alguém mais dos dois times pra gente conversar? Eu acho que não. É. Então Também vamos acho que. mergulhar no Miragem, em realidade, então, já que a gente já começou. A gente já fez alguns. Me manda um, eu já te mandei um, aí a gente vai trocando. A gente faz isso daí uns 10 minutinhos, aí a gente vai pros Ah, previews. então vamos lá. Coincinha nua já foi, deixa eu apagar aqui da minha lista. Pá. Sammy Watkins também já foi, deixa eu apagar da minha lista. Pá. Vamos lá. Esse aqui é bom, hein? Willie Sneed, Filho da mãe. Viragem ou Realidade? Tá na minha lista aqui também. Vamos lá, eu acho assim. Esse daqui é um dos que eu tinha atrelado com um segundo, porque eu acho que conversa muito com esse segundo, tá? Eu acho que durante muito tempo a gente via o Saints passando a bola para quem? Pro Brandon Jimmy Graham, né? Cooks. Ah, não, Jimmy. E os tight ends eram muito envolvidos. E ano passado a gente viu o Benjamin Watson, né? E esse ano, com a entrada do Kobe Flynn, muita gente levantou a mão e falou assim: olha só que perfeito, né? Eu não, é verdade, assim, eu não acho o Kobe Flynn um péssimo jogador. Mas foi o que eu falei naquele no terceiro ou no quarto, não lembro agora se foi no último ou no penúltimo que a gente estava conversando sobre isso. É um sistema novo, ele não estava nesse ataque antes, o Drew Brees não conhece ele não, né, sabe? É a primeira vez na carreira dele que ele não tá com o Andrew Luck desde que ele estava no high school, entendeu? Então, assim, tem uma série de fatores aí que são importantes pro cara ter proximidade, sabe? Por que que eu tô falando do Flynn? Porque eu acredito piamente que o Snead é o novo tight end desse ataque. Eu acho que ele vai ser o cara que vai segurar a onda no termo de ser move the chains. Ele não é tão físico, ele não vai ser o red zone target, talvez, do Drew Brees. Mas pra ser o red zone target do Drew Brees, ele tem o Michael Thomas, que é um cara grande, que é o terceiro wide receiver dele, que parece que tá funcionando também. E ele tem o Mark Ingram pra correr também, que é uma coisa que durante muito tempo o Saints não tinha, um jogo corrido. Então, assim, sendo bem sincero, em termos de move the chains como um wide receiver, como recebedor, o Willie Snead é o cara. E ano passado ele era o cara, sabe? É que ele é um undrafted, né? Ele não é um cara que não entrou pelo draft, é um cara que ninguém dava nada, que já pipocou de um time para outro, entendeu? E aí é aquela coisa, o pessoal fica com aquela, ah, não é o pedigree do Brandon Cooks, não é o pedigree do, sabe? E aí fica isso, sabe? Só que você não tem que olhar pro pedigree, você tem que olhar pra produção, e ele produz com o Drew Brees, e o Drew Brees confia nele, então assim, não me importa quando o cara foi draftado, eu acredito nele, eu não acho que ele vai produzir 23, 24 pontos todo Todo jogo. Mas assim, eu acho que o chão dele vai ser umas 80 jardas e o teto dele vai ser isso daí que a gente viu na primeira semana, entendeu? E quando você tem um cara que, pô, foi draftado no oitavo, nono round e é o seu flex, eu acho uma boa produção. Eu acho que ele vai ser um wide receiver 2 no final das contas com um teto de wide receiver 1. Eu acho que é isso que a gente viu dele, eu acho que é isso que a gente vai continuar vendo. Eu também concordo, assim, eu acho que ele tá, né, assim, a projeção para ele esse ano, assim, tá muito boa. É só, assim, ele tem que se manter saudável. Ano passado ele teve alguns jogos muito bons, ano passado, mas ele não conseguiu manter essa produção todo ano, entendeu? Não sei se foi por questão de lesão ou questão, tipo, né, tipo, da estratégia do time, mas, cara, o que ele mostrou na primeira semana, cara, se não fosse, acho que os dois touchdowns que o Cooks fez, ele seria primeiro fácil, entendeu? Tipo assim. Então mostra que, tipo, cara, esse ano o Saints tá com um core de receiver, cara, muito forte, viu? Se você tiver a oportunidade de pegar qualquer um desses caras aí, cara, nossa, faça trade, pega, porque vale a pena, Não, e eles jogam duas vezes contra o Falcons, yay. Eles jogam duas viu? vezes contra o Tampa Bay, yay. Sabe? Eles vão cruzar com a divisão do Seattle e do Arizona, e vai ter dois jogos complicados, mas deles pegam também São Francisco. Los Angeles, eu não sei que pé que vai estar quando eles pegarem, mas assim, não parece ser por enquanto um time muito complicado. Então, assim, ele tem uma série de matchups muito interessantes, sabe? Eu acho que vale a pena você pensar em usar ele com alguma frequência, na real. Eu acredito bastante no Snead. Maravilha. Ao mesmo tempo, eu desacredito bastante no Kobe Flynn. Eu acho que a minha moral dessa toda coisa é essa, entendeu? Eu acho que o Snead é o cara para você ter do Saints agora. Então, eu devolvo um pra você agora, então. Diga aí. Ok. Eu vou dar um aqui que eu acho que. Eu fico muito na no assim na cerca em cima dele. Eu acho que é uma questão de oportunidade contra sistema ofensivo. Jeremy Kelly, wide receiver, San Francisco 49ers. Não pontuou um Nossa. absurdo, mas o cara recebeu 11 targets, 10 targets agora, não lembro. Foi muitas targets. E aí? Cara, 49ers, vamos lá. Primeira coisa, não acredito nada nesse time, entendeu? Tudo bem que eles conseguiram vencer bem em relação em cima do, como é que é? Rams. É dos Rams. Porque eu não consigo pensar, é Los Angeles Rams. Aí eu fico tipo, Isso. caraca, velho, não é isso, velho. St. Louis, mas tudo bem. É. Então, tipo assim, eu não acho que é um puta de um time, entendeu? Eu acho que eles vão sofrer muito mais do que conseguir realmente tirar alguma coisa. Mas, sabendo disso, eles têm outras armas, né? Eles estão com. É o Jeremy McKelly, né? Que você tá falando? Jeremy Kelly. Kelly? Eu achei que era o Kelly. wide. Ué, achei que era o wide receiver que você tava falando. Não. É um wide receiver do San Francisco 49ers. Ah, eu botei o outro aqui. Pera aí. É que eu Você botei tá o. procurando Jeremy Maclin, É, eu que falei, é não, do ué. Kansas City Chiefs, que Pois não é, tem eu nada a falei, ver. ué, tá Não. errado, velho. Jeremy Kelly. É, beleza. Então, eles têm outras armas, né? Eles estão com Carlos Hyde, mas. Não. Tipo assim, cara, eu não confio em ninguém do São Francisco, entendeu? Esse é o problema. Eu acho, pra mim, realmente, que, cara, é miragem, entendeu? Apesar de, assim, primeiro jogo ele teve targets, né? Ele fez 6 pontos, eu acho, entendeu? Mas eu não confio, cara. Assim, eu teria que ver mais ainda um pouco pra começar a falar, não, beleza, assim, vai vingar esse ano, entendeu? Do 49ers, eu não confio nem no Hyde. Então, tipo assim. É, não, pode ser que eu esteja errado, pode ser que realmente seja a revelação desse ano e tal. Mas, tipo assim, eu prefiro manter longe do 49ers, cara. Então, pra mim, eu falo que é miragem. Eu acho que depende do seu, depende da sua expectativa, porque a minha sensação é o seguinte: alguém vai ter que receber essas bolas, entendeu? Tudo bem que pode acontecer um apocalipse e ninguém receber nada nunca, mas assim, efetivamente, alguém tem que estar do outro lado para receber as bolas. E ao que parece não é o Torrey Smith, ao que parece é o Jeremy Kelly. Então, sei lá, se você tem um cara que é o wide receiver 1 de um time, você tá falando de volume e oportunidade. Eu acho que ele não vai ser a melhor coisa do mundo, talvez não seja a escolha mais bonita que você pode fazer, não vai ter o um nome bonito lá no seu time. Mas se ele produzir para você 7, 8 pontos, ele é um flex. É, De mas se graça, que você não tá gastando nada para pegar ele. ele tem que produzir 7, 8 pontos, só se for numa liga de PPR lá, de pontos por receive, Não, né? ele recebeu 11 targets. Se você pensar que assim ele perdeu 4 desses targets, se ele recebesse mais um passe, ele viria 7 pontos. Cara, ele recebeu 11 targets num jogo que foi uma lavada, onde o Los Exato. Angeles não fez nada, Sim. entendeu? Imagina agora se eles caem para trás, eles precisam passar mais a bola. Sim, vamos ver. Então. Essa semana é contra o Panthers. Essa É, semana. não, essa não tô dizendo para começar contra o Panthers. Nem para começar contra o Seattle. Mas se você Cara, tiver uns matchups interessantes, eu acho que é um cara que vale a pena ser considerado, sim. Eles vão ter New Orleans, eles vão ter Dallas, eles vão ter Buffalo, eles vão ter Tampa Bay, eles vão ter, sabe, Miami, Atlanta. Então eu acho que assim, dá pra você começar ele sim, né? Você tem bye em algumas semanas, eu acho que vale a pena, cara. Pelo menos segurar o cara. Ele é o primeiro cara do time. Não, assim, é aquele Sim. negócio, né? O primeiro sempre é bom você ter, mas eu prefiro, sei lá, TJ Sharp, entendeu? Focar em outras coisas. É, porque teoricamente é pro ataque do Titan ser melhor, né? Mas não sei também, sabe? É uma situação semelhante na real, sabe? É um cara que veio do nada e que assim, tudo bem que tinha um buzz atrás do TJ Sharp, mas alguém tem que receber essas bolas, né? E é uma questão de confiança do quarterback em você, né? Então eu não sei, eu acho que talvez valha a pena segurar, sim. Gente. Dá tempo de mais um, manda. Eu mandei esse, mandei. Tá, vou mandar um aqui, cara, que desde o draft eu tava naquele negócio. E aí, vou ou não vou? Vou ou não vou? Vou ou não vou? Randall Cobb. Ele é o primeiro da minha lista aqui. E aí, meu irmão, vamos ver agora. Quero ver. Eu assim, é difícil porque eu recebo duas vozes, sabe? A que fala que vale e a que fala que é para eu ter medo. Eu acho que o problema disso tudo é que depende do George Nelson e não do Randall Cobb. E eu não vi o suficiente no primeiro jogo para dizer assim, ferrou, ou para dizer assim, tudo bem. Então, eu acho que se o Packers começar a engrenar, e eu acho que é muito possível, porque o George Nelson com o Aaron Rodgers tem muito tempo de, sabe, de rotas e de, sabe, prática juntos e, sabe, tem muita coisa que você via o Rodgers errando o passe, então o George Nelson cortando depois porque eram rotas que exigiam timing. Então, se você não tá na mesma página que o cara, vai dar bobagem, não vai ser uma coisa legal. Então, assim, eu acredito de verdade, a minha maior crença é que não é real que ele vai produzir só 6,8 todo o jogo. Mas eu também acredito que isso depende do George Nelson e não dele. Porque se enquanto o George Nelson tá jogando bem, o Cobb é um recebedor que vai fazer ponto. Porque ele não é o primeiro recebedor desse time. Ele é o segundo recebedor desse time. E se ele tiver que lidar com marcação dupla, ele não vai produzir bem. E o que acontecia é que enquanto o George Nelson não estiver funcionando, eles podem não marcar duplo ele. E aí vai, o Randall Cobb vai sofrer com isso. Então, eu acho, de verdade, que é miragem, que ele é miragem que ele vai produzir 6,8. Eu acho que o chão dele é uns 8, 9 pontos com um teto de uns 20 pontos. Que é o que ele tinha no ano que ele e o Jordy Nelson ficaram saudáveis o ano todo. Essa é a minha opinião, né? Cara, eu vi muito pouco dele esse ano, entendeu? Assim, eu vi assim, muito pouco do Green Bay, né? É, então. Então, assim, eu gostaria de ver um pouco mais como é que tá essa interação do Aaron Rodgers com o resto do time e tal. Né? Tem o Jerick Cook também é deles, não é? Não é do O Green Jared Bay? Cook é. É, né? O pessoal falou, não, o Jerick Cook vai ser um tight end que vai, nossa, vai destruir. Então, assim, eu acho que eu não queria tomar decisão agora tão cedo, entendeu? O jogo contra o Jacksonville foi um jogo, cara, assim, não, fora do comum, foi um jogo puxado, difícil. Né? Aquele time do Jacksonville que era, cara, todo mundo sentava porrada em cima, que era destruído por qualquer pessoa, não acontece mais, pelo menos assim, ano passado já, eles tiveram um grande crescimento, esse ano assim, tá mostrando que estão com um time um pouco mais preparado, né? Então assim, e agora o jogo é contra a Minnesota, cara. Então assim, é uma defesa um pouquinho também forte, né, em É, relação. esse jogo é um jogo que me dá medo. Pois é, aí então assim, aí vamos supor que essa semana ele manda 5 pontos, entendeu? Aí fala, não, o Randall Cobb é uma merda. Então, assim, eu não acho, assim, eu acho que ele tem, realmente, assim, um teto muito alto, né? E eu ainda acho que, tipo assim, o time do Green Bay, cara, só precisa alinhar, entendeu? Porque eles têm muita, muita arma, entendeu? Assim, eles têm Eddie Lacy correndo, eles têm, né, o Jordy Nelson, eles têm o Randall Cobb, eles têm o Jerick Cook, que é alguém que eu acredito ainda, apesar de não ter jogado bem no primeiro jogo, eu ainda acredito. Então, assim, cara, eu acho que realmente, assim, 6,8 é pouco para ele. Então, eu diria também que é miragem. Eu acho que ele vai manter um teto, um chão um pouco mais alto, assim. Eu diria que até uns 9. Mas eu acho que, tendo dito isso, talvez esse matchup contra o Minnesota eu iria com as expectativas. Mais baixas. É. É, eu acho Me que vai dói ser. falar isso, mas eu. É. Porque eu tenho ele, né? Mas. Eu acho que vai ser mais difícil mesmo, Vai ser um mas. jogo complicado, de É. verdade. Ainda por cima que o Vikings estão, né, mordidos aí, tipo, eles querem mostrar que o Adrian Peterson é forte ainda, então, cara, eu acho que eles vão vir tudo pra cima com muita força. Vamos fazer um flash round? Bora. Eu vou soltando os nomes e você vai me falando. Eu vou rodar exatamente 1 minuto. Ah. Ok? Mas como assim? Eu vou falar, eu falo o quê? Sim, não, falo. Miragem ou realidade? Você vai me dizendo e eu vou Porra. soltando os nomes. Vai Flash round, lá. pode ser? Vai lá. Então vamos lá. Vai começar aqui, hein? Um, dois, três e fui. Danny Woodhead. Danny Woodhead, miragem. Melvin Gordon. Miragem. DeAndre Hopkins. Ele mandou bem, mandou mal. Não vi a primeira semana. Ele foi. Vira. O Fuller foi melhor na primeira semana. Eu acho que ele. Miragem ou realidade? Eu não sei como que ele foi, meu Deus do céu, realidade. Devin Coleman. Coleman, cara, realidade, mas não é nenhum dos dois pra mim. Mike Wallace. Mike Wallace, miragem. Carlos Hyde. Nossa, isso é miragem com muita força, viu? Ave Maria. Gary Barnidge. Não, o Gary Barnes é miragem, porra, tá sacanagem. Que fez 0 pontos, não, vai destruir esse ano. Jeremy Hill. Cara, realidade. Realidade? É. É isso aí. Ah, até que bom, hein? Ó, ó. Aê, muito bem. É, não, tem uns aí que eu fico... Não vi o jogo. Pois é, eu não sei como é que... Eu sei que o Fuller mandou bem, cara. Porque foi alguém que eu pesquisei essa semana. Mas o Hopkins, eu não sei se ele mandou acima de 10. Porque o Hopkins, pra mim, tipo assim, é o primeiro, né? É o wide receiver 1. E tipo, cara, ele vai mandar pra mim média 10 fácil. Hopkins fez 11.4, mas ele recebeu só... Ele conseguiu pegar só 5 passes e 8, de 8 targets, né? No ano passado, o chão dele era 10 targets. Entendi. Não, mas eu acho que assim, ele mantém ainda uma média de 10 pontos, cara. Eu acredito no Hopkins. Tu não acredita? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu acho que é isso que você vai ver dele, sabe? Eu acho que não é pra ele ser o cara que vai receber 18 passes mesmo, senão tem alguma coisa muito errada no time. Mas eu acho, eu divido com você a opinião. Eu acho que é isso mesmo. Então, ó, isso aqui era algo que eu preparei pra semana passada, daquele brincadeira lá do... Se você fica com o cara, se você bota ele no flex e se você corta ele. Ah, olha só, vamos lá. É. 3 nomes, você vai ter que pegar um, né, pra ficar como seu titular. Okay. O outro você pode usar como seu flex e um você tem que cortar. Tá. Beleza? Então vamos lá. AJ Green, Lamar Miller e DeAndre Hopkins. Existe alguém com esse dilema? Não, meu Deus! Eu estou mandando. Não, mas eu tô te obrigando a fazer um lock, flex e um cut, tá ligado? Você uau! Tem que... Uau! Eu vou casar. Cara, eu vou colocar como titular o AJ Green, eu ponho no flex o Lamar Miller e eu, com muita dor no coração, eu jogo fora o DeAndre Hopkins. Porque eu acho que a oportunidade... Porque assim, eu acho que a oportunidade pro AJ Green e pro Lamar Miller é muito maior do que a do DeAndre Hopkins. Essa é a única diferença, porque o AJ Green agora é basicamente o único cara do Bengals, e o Lamar Miller é um cara que eles deram 28 vezes a bola pra ele correr, e eu acho que isso deve manter, porque ele é ao contrário do Forte, não tem 30 anos, ele tem 25, 26. Então você tá falando de um cara que tá no prime, ele vai carregar isso tudo de bola mesmo. Então, eu acho que... Assim, não acho que o DeAndre Hopkins vai jogar mal, eu acho que ele vai jogar bem, eu acho que ele vai terminar entre os 10 primeiros com alguma tranquilidade, mas não vai produzir tanto quanto eu acho o AJ Green ou o Lamar Miller. Tendo dito isso, eu acho que assim, o chão do DeAndre Hopkins é melhor do que o do AJ Green. O AJ Green ele costuma sumir de vez em quando. É? Tem sempre um ou outro jogo que ele vai produzir 3 pontos, 4 pontos, e você não vai saber o que caralhos aconteceu, mas ele desaparece, assim. Então eu não sei dizer pra você quando que vai ser, mas vai acontecer. Assim como o Philip Rivers vai ter um jogo que ele vai ter 2 pontos. Porque ele sempre tem um jogo que ele joga muito mal e tudo acontece errado. Então você não sabe qual é nunca, não segue matchup, mas ele sempre tem todo ano pelo menos um jogo que é assim. Caralho. Tá, então eu posso mandar outro agora aqui. Esse aqui, ó, pra você, ó, direcionado pra você. Amari Cooper, Tyler Lockett ou Larry Fitzgerald? Amari Cooper, Tyler Lockett ou Fitz? Vai ter que ficar com um, flex em outro e mandar alguém embora. Eu fico com Amari Cooper. É fácil esse, eu não achei difícil não. Eu fico com Cooper, o meu flex é o Fitzgerald e eu corto o Tyler Lockett. Porque eu acho que você tá falando de 2 caras estabelecidos e de uma promessa que pode ser que dê certo. Então você tá falando de chão de produção com a Amari Cooper e o Fitzgerald, que são chãos bons. E você tá falando, e o Fitzgerald vai ser um cara que você vai poder jogar o matchup, ele não vai produzir 2 touchdowns todo ano. Ou foi o que eu falei da outra vez, ele vai ter uns 8, 10 pontos via de regra, porque é o que ele faz. Então você vai jogar os matchups com ele, assim como você vai poder trocar ele por outras posições, por isso que eu ponho ele no flex. E eu corto o Tyler Lockett, porque assim, não que eu não acredito nele, mas as outras duas opções pra mim são claramente superiores do que ele. Então tira o Fitzgerald e coloca John Brown. Amari Cooper, Tyler Lockett ou John Brown? Eu vou fazer a mesma coisa com o John Brown, porque eu tenho ele e eu tenho que acreditar nele mais do que o Tyler Lockett. Eu acho que ele e o Tyler Lockett é uma questão de escolha pessoal, sabe? Não tem... Entendi. Eu, na verdade, assim, eu já vi o John Brown produzir mais do que eu vi o Tyler Lockett. Por isso que eu acredito mais no John Brown e por isso que eu draftei ele e não o Tyler Lockett. Então, eu acho que o Tyler Lockett tem como produzir. Ele tem algumas análises legais aí que dá para ler por aí, que principalmente uma que eu leio com alguma frequência, que é a do Matt Harmon, que é o Reception Perception, em que ele fez o Tyler Lockett e ele chegou numa conclusão de que é para ele um cara ser muito bom. Mas eu não acho que a oportunidade dele em Seattle é igual à oportunidade do John Brown em Arizona, e eu prefiro o John Brown por causa do ataque. O ataque do Entendi. Cardinals é melhor do que o ataque do Seahawks, ao meu ver. Tranquilo. Tiro no pé aqui, sacanagem. Tadinho do John Brown. Que dó do Beleza. John Brown. Vamos falar de alguns jogos dessa semana também. Vamos. Quer começar escolhendo ou posso começar escolhendo? Pode começar escolhendo. Tá, o primeiro jogo que eu escolhi aqui, que eu acho que tem o maior ponto de interrogação agora, é Baltimore e Cleveland. Pode parecer besteira. Eu acho que são dois times que não vão estar disputando playoff. Mas o RG3 foi pro Injury Reserve. Sim. E a gente viu um estilo de jogo no jogo passado que foi muito estranho porque Gary Barnage não apareceu, o Duke Johnson mal apareceu, né? Armas que a gente viu ano passado não aparecerem, aparecerem ano passado, não apareceram agora. Agora, a questão é o seguinte que fica na minha cabeça: o Josh McCown volta. E ele é um cara que produziu com esses caras, né? E ele é um cara que tinha os caras que ele gostava mais. Mas, porém, todavia, no entanto, não obstante, era outro técnico. E esse técnico, por ser uma pessoa diferente, o sistema é diferente. Eles voltam a produzir ou eles não voltam a produzir? Porque eu acho que essa é uma questão que vai ficar muito grande. Isso aliado ao quê? Aliado a defesa do Baltimore é boa ou ela é ruim? Cara. Porque isso é uma coisa que ficou na minha cabeça também assistindo esse jogo do Jets com o Bills. A secundária do Bills pareceu tão fácil pro Jets, né? Pro Baltimore foi muito complicado mover. E, em compensação, o Baltimore segurou muito bem o ataque vertical do Bills, que o Jets não conseguiu segurar. Então a defesa do Baltimore é boa ou a defesa do Baltimore é ruim? Pois é, para essa semana, né, o pessoal tá apostando mais no Baltimore, né, em relação a essa mudança do RG3, né, tipo, saiu, se machucou lá, tal. Mas que nem você falou, assim, o reserva dele, né, o que vai assumir agora, assim, é tão bom quanto, se não melhor, né. Mas é a dúvida que recai sobre realmente o Ravens, assim, a defesa do Ravens. Eu não acredito no Ravens. Tipo assim, eu acho que eles não são tão bons assim, né? O ataque deles também, tipo, eu não sei em quem apostar, né? Fantasy wise, né? Falando assim. Mas essa semana, tipo assim, eles mostraram realmente que seguraram bastante semana passada. E como teve essa mudança tão assim, agora já do quarterback, eu acho que realmente que o Ravens ganha, entendeu? Na hora que o Josh Gordon voltar, cara, acho que na semana 5, né? Aí talvez o Cleveland tenha uma força maior, já deu um tempo já pro quarterback aprender, né, as novas estratégias do novo técnico. E aí eu acho que o Cleveland consegue ter umas vitórias. Mas por enquanto, realmente aposto no Ravens. Mas em termos de produção de fantasy, essa é a minha dúvida, entendeu? O Barnage vai ser serviçal, vai dar para usar o Barnage, vai dar para usar Vai. o Duke Johnson, vai dar para usar o Corey Coleman, o Terrell Pryor, o que acontece com ele? Porque ele recebia basicamente bombas, né? Será que o Josh McCown vai conseguir fazer esses passes? Então, eu não sei, assim, ficou alguns pontos de interrogações até por conta dessa mudança de sistema, né? O quanto o Josh McCown vai conseguir lidar com isso. Entendi. Entendeu? Eu tô postando no Gary Barnett essa semana. O resto realmente, tipo assim. Aí eu já não tenho muito foco, assim. Mas do lado do Baltimore, eu gosto do Kamar Aiken, mas não gostei muito do primeiro jogo dele, Ele né? desapareceu, né? Ele foi desutilizado, inutilizado, Pois é. totalmente desativado. Com a volta do Steve Smith e com esse Mike Wallace aparecendo aí, sabe-se lá Deus, por que que ele resolveu aparecer agora no Ravens de todos os times. Então, eu acho que ele foi relegado a terceiro receiver. Eu acho que é isso. Eu acho que acabou pro Kamar Aiken. Foi boa a carreira dele, mas já dá para aposentar já. Eu, tipo assim, realmente, se eu tivesse que escolher alguém dos dois times para poder, né, fantasy wise, assim, cara, eu iria no Gary Bernard. Pra mim é o que tem mais chance aí de mostrar alguma coisa nessa semana, né? Tem o Mike Wallace também, do lado do Baltimore, né? que também seria uma opção, mas o resto eu fico com muita dúvida. Então, não sei se ajudou muito, mas é a minha opinião. Não, acho que eu acho que o Barnett vai produzir sim, pelo menos nesse começo. Eu acho que o Josh Gordon vai comer a produção dele quando ele voltar, porque o Josh Gordon é um cara físico e rápido, então acho que ele vai acabar comendo um pouco da produção de todo mundo. O check down às vezes é o Josh Gordon, o Josh Gordon às vezes é o vertical, o Josh Gordon às vezes é o red zone target. Então assim, ele faz o que o Duke Johnson faz, ele faz o que o Gary Barnett faz, ele faz o que o Corey Coleman e o Terrell Pryor fazem. Então, sei lá, eu acho que até o Josh Gordon voltar, pelo menos o Gary Barnett tem valor. Eu espero. Agora, se o Gary Barnett não produzir nesse jogo, Aí já era. fuja do barco, porque não, o sistema não quer que ele produza. Assim, porque isso é legal, ele tem que dar uma olhada, porque se ele não produzir agora com o Josh McCown. E quanto tempo ele ficar saudável também, né? Porque o Josh McCown se machucou ano passado. E a gente tem aí quem atrás dele? O Cody Kessler. Deus. Quem Nossa. é esse cara? É. Que tudo bem, o Hugh Jackson falou que ele é bom e que, sabe, dá pra ele vai ser o que talvez o cara do futuro ou não sei, ele não se comprometeu com isso. Mas ele draftou ele no terceiro round, então ele acredita nesse cara. Então aí eu não sei, tem que ver o que vai acontecer, quanto tempo o Josh McCown durar nesse ataque, entendeu? Entendi. Assim, realmente, a aposta que eu faria realmente é com o Josh Gordon mesmo. Então, assim que ele voltar, eu acho que o Cleveland vai estourar. Até lá, cara, tem que ver jogo a jogo e apostar em algumas coisas. Mas para mim, quem ganha, Ravens. Ravens vai. É, eu não sei. Que bom. Eu tô apostando no upset do Cleveland. Eu não tô apostando no Ravens não, eu acho. Eu acho que é capaz que o Cleveland leve esse jogo, sim. Tá. Vamos lá. Pertinho desse jogo, no mesmo horário, no mesmo dia. New Orleans Saints contra New York Giants. É, Era o meu próximo jogo aqui. de acordo com. Porra, a gente tá Era o na meu boa. próximo jogo aqui. A gente tá Olha, fazendo junto o negócio. né? De acordo com Vegas, baby, vai ser o jogo de maior pontuação da semana. E possivelmente da história da NFL. A última vez que eles se enfrentaram foi 54 a 50, foi tipo alguma parada assim. Entendeu? Então, tipo assim, vamos supor Foi a que semana que o você. Romo enfrentou e o Odell Beckham fez 35 pontos. Vamos supor que você tenha algum jogador do Giants e algum do Saints. Você escala, não interessa o que aconteça? Olha, assim. A defesa do Giants mudou, né? Não é a mesma defesa do ano passado. E eles jogaram bem parando o jogo corrido. Eu acho o seguinte: o ataque do Saints não é o ataque do Dallas, né? E o Dak Prescott não é o Tony Romo. E ele errou alguns passes que, sabe, talvez ele não teria errado o Tony Romo. Então, várias vezes a defesa do Giants também conseguiu, porque eles estavam jogando contra o Rookie, né? Mas, honestamente, eu acho que é um jogo que tem tudo para terminar 30, 40, 40. Eu tô startando quase todo mundo que eu posso. Se eu tiver Saints, eu começo quase todo mundo que eu posso. Se eu tiver Giants, eu começo quase todo mundo que eu posso. Eu acho que é um jogo que talvez aí escape um ou outro touchdown para os running backs, mas via de regra é jogo de wide receiver. Eu acho que é Entendi. pontuação para recebedores, Sterling Shepard, Victor Cruz até, Isso que eu ia o Odell perguntar, você Beckham. prefere Victor Cruz ou Sterling Shepard? Eu acho que eu iria de Sterling Shepard por enquanto. Eu acho que ainda não dá pra dizer que o Victor Cruz é o número 2. Eu acho que o Sterling Shepard produziu bem no primeiro jogo. Ele tá com um buzz muito alto. O Victor Cruz também veio de muitas lesões. Então, muito tempo sem jogar. Eu acho que eu não sei o quanto eles vão também colocar ele logo de cara e falar assim: agora você vai jogar 100% dos snaps do lado do Odell Beckham, entendeu? Eu acho que pelo menos nesse segundo semana, enquanto a gente não tiver claridade, eu prefiro o Shepard. Mas Entendi. não assim, eu acho que os dois são pelo menos flex, entendeu? Nesse jogo. Eu acho que o pessoal vai pontuar aí 30 pontos, 20 pontos, 10 pontos na pior das hipóteses, os wide receivers. Você prefere Rashad Jennings ou Victor Cruz? Como eu acho que o Victor Cruz é um flex, eu vou falar o Rashad Jennings, porque eu acho que o chão de um running back é melhor do que o chão de um wide receiver. Mas só por ser o Victor Cruz e o Rashad Jennings, eu prefiro o Odell Beckham, o Sterling Shepard, o Willis Need e o Brandon Cooks acima do Rashad Jennings. Rashad Jennings de um lado ou Mark Ingram Mark do outro? Ingram. Isso aí é fácil, né? Só É, pode só não dizer. dá pra. Não, assim. Mas eu acho que a pontuação dos dois vai ser parecida. Que eu acho que o Ingram é o melhor running back. Eu acho que ele produz mais com o que ele recebe do que o Rashad Jennings. Mas a produção dos dois nesse jogo em específico, eu acho que vai ser próxima. Eu não acho que vai ser muito distante, não. Drew Brees ou Eli Manning? Cara, assim, Drew Brees. Porque, não porque eu não acredite no Eli Manning, mas assim, porque o Drew Brees faz 5 mil jardas aéreas e 40 touchdowns todo ano. Então você sabe que ele vai produzir. Não tem a dúvida de que ele vai produzir. O Eli Manning tem jogos altos e jogos baixos. Eu acho que esse ano ele vai ter muito mais jogos altos do que jogos baixos, porque ele tem muito mais arma. Né? E eu acho que o sistema é um sistema que ele gosta mais do que o que era antes. Mas eu acho que nesse jogo é assim, você prefere quem vai fazer 35 pontos ou quem vai fazer 32 pontos? Porque vai ser isso que vai acontecer, ao meu ver, entendeu? Verdade. E não dá pra saber qual dos dois vai ser o que vai fazer 35 e qual dos dois vai ser o que vai fazer 32, então. Cara, a minha maior dúvida desse jogo, cara, é pipoca doce ou pipoca salgada? Porque, tipo assim, cara, eu vou curtir muito esse jogo. Tipo assim, o que eu tiver, eu vou escalar, tô nem aí, tá ligado? E vambora, cara. Vai ser um jogão de pontuação. Foi o Doug Peterson do Eagles falando do Carson Wentz, do Jared Goff, que ele respondeu. Eles perguntaram quem ele prefere, ele falou assim: você prefere baunilha ou chocolate? Com uma voz muito creepy, assim, foi tipo, o quê? Como assim? Né, Foi tipo, muito estranho o jeito que ele respondeu. oh, beleza. Olha lá, acho que dá mais um jogo aí, puxa aí. Dá sim, vou puxar mais um aqui, aí a gente conversa. Se quiser puxar um outro, acho que a gente vai bater 1,10, 1,15. Eu quero de qualquer jeito voltar nos picks que a gente fez pra nossa liga e fazer pelo menos, nem que seja pra eu anotar aqui os picks da semana 2 pra gente voltar depois e ver quanto a gente tá acertando também. Beleza. O próximo jogo que eu tenho aqui, eu tinha separado mais três, tá? Eu separei Jacksonville e San Diego, eu separei Green Bay e Minnesota e eu separei Atlanta e Oakland. Eu não sei qual deles aí talvez você possa ter puxado, mas o que eu quero mais falar aqui é o Jacksonville e San Diego. Por quê? Porque eu não acho que a defesa do Packers é tão boa e o Jacksonville não produziu tanto quanto eu esperava no ataque. Eu não sei o quanto eu tô confiante no ataque do Jacksonville agora. Eu acho que eles sentiram falta do Chris Ivory, não sei o quanto o TJ Yeldon segurou aquilo, né? Eu acho que a defesa do Packers conseguiu segurar bem o Yeldon e o ataque, o Blake Bortles pareceu dar uns passos para trás. E eu tô muito curioso para saber o que que vai acontecer com o San Diego sem o Keenan Allen agora. É tipo isso. Eu já ouvi alguns nomes diferentes, eu já procurei algo, mas assim, é aquela coisa, morreu o running back titular, né? E ninguém sabe quem é o imediato backup. Não, Então eu wide tô. receiver. Não, eu sei, mas eu tô fazendo uma analogia. Ah, tá. Eu sei que o Keenan Allen é, mas eu tô dizendo assim: você tem um cara que é claramente o superior, e ninguém tem certeza de qual é o segundo, porque todos eles têm jeitos de jogar diferente, então assim, você não tem como saber quem vai herdar ou se essa posição é herdável. Então, porque o Philip Rivers vai passar a bola, agora pra quem? Acho que essa é a questão principal que vai ficar desse jogo. Eu não sei o que dizer, assim, sendo bem sincero. Gostaria de ouvi-lo. Cara, o grande problema do Chargers pra mim é porque, assim, Philip Rivers usava muito o Keenan Allen. E o Keenan Allen puxava muito a marcação também. Isso facilitava o passe para outras pessoas, né? Tipo, a conexão com outros jogadores. Entendeu? Então, na hora que o Keenan Allen machucou, eu acho que, tipo assim, tudo do time piorou. Entendeu? E eu não acho que ninguém vai conseguir suprir, né, esse espaço que o Keenan Allen deixou. Sabendo disso, cara, meu receio é que, assim, daqui pra frente o Chargers não consiga fazer muita coisa, entendeu? Eu acho que o Philip Rivers, cara, era um QB1, né? Tipo assim, era alguém pra começar sempre. E agora, pra mim, ele virou streamer. Não sei, cara, assim, eu quero. Que nem você falou, eu quero ver como é que vai ser, né? Porque, assim, é Danny Woodhead, né? Que é o running back. Danny Woodhead ou Melvin Gordon, tem os dois. O Danny Woodhead, sim, ele vai tentar correr mais, sim e tal. Pode ser que ele valorize, fantasy-wise seja relevante, entendeu? Só que tá, eles vão focar agora sempre no jogo corrido. Assim, quem que vai receber agora? Né? Eles vão jogar pro Antonio Gates? Ah, meu, eu sonho que o Antonio Gates faça, né, mais 10 touchdowns para virar o maior jogador do tight end do mundo lá. E tipo assim, então eu fico com um pouco de receio que, assim, que agora ele restringiu tanto. Né? Quem que são os grandes jogadores dele? E para mim, tipo, cara, o Chargers não consegue, sinceramente. Eu acho que o Jacksonville ganha, né? O Chris Ivory Eu não sei como é que tá a situação dele, não sei se ele vai voltar a jogar agora, entendeu? Mas o TJ Yeldon, né? É TJ ou TY? TJ Yeldon. TJ Yeldon, cara, eu acho que, assim, consegue segurar enquanto o Ivory ainda não tá, entendeu? Eu acho que ele não tá no mesmo nível do Ivory, e eu também não gosto muito do nível do Ivory. Mas eu eu vejo que o Jacksonville com mais armas, entendeu? Nesse início, e essa dúvida em cima do Chargers que me cria um pouco de receio, entendeu? É. Mas, assim, acho que tem que ver o jogo, né? Mas é um matchup bom pro Jacksonville. Eu startaria todo mundo que eu tenho do Jacksonville. A defesa do San Diego historicamente é ruim. Então eu acho assim, vai ser um jogo que deve terminar. Eu acho que Jacksonville leva esse jogo. Eu acho que ele leva por dois scores de diferença, mas eu acho que é um jogo que vai terminar Apertado. bem alto. Não, apertado não. Eu acho que Jacksonville leva com folga, mas eu acho que de qualquer jeito o San Diego deve fazer uns 24, 25 pontos. Entendi. Mas eu acho que o Jacksonville deve fazer uns 30 e tantos, 40. Eu vejo o Jacksonville levando esse jogo aqui. Aí, isso que eu falo assim, cara, eu preferi o Fitzpatrick do que o Philip Rivers. É nessa condição, entendeu? E agora, assim, eu tenho tanta dúvida em cima do Chargers que eu fico, cara, prefiro apostar no Fitzmagic do que apostar no Philip Rivers, por enquanto, né? Pode ser que esteja errado, pode ser que surja, né? Tipo assim, um novo Keenan Allen no time. Acontece de vez em quando. Mas eu não apostaria. Eu acho que vai ficar 0-2 pro San Diego aí. Pois é. Então, vou passar agora pros nossos picks da semana passada da nossa liga. Vamos lá. A gente teve alguns picks interessantes. Acho que todo mundo acertou o da Renata, né? Ela ganhou de mim. O do Bruno, eu e você acertamos, o Paduinho errou. Ele falou que o título levava, errou bem, porque o Bruno fez o dobro de pontos do título. Você, não, a Laís e o Renatinho, todo mundo acertou, porque todo mundo apostou na Laís. Eu acho que por pouco, mas deu certo. O do Dedé com o Paduinho, vocês dois foram Padoim? no Paduinho, eu fui no Dedé, mas eu errei por 0,18, né? Então vamos lá, que chegou bem perto, mais perto do que vocês esperavam, do que eu me lembro que a gente discutiu. O Rui, eu apostei no Rui, eu fui o único que acertou, vocês dois erraram. Porra, E o da que Camila isso? com o Lopes, eu acertei, você errou e o Paduinho acertou. Então a gente teve aí dois erros teus, com o Lopes e você. A gente teve um erro meu com o Dedé e o Paduim, acertei todos os outros. E o Paduim errou o 1, 2, 2 também. A gente até que foi bem, foi bem É, pô. próximo. Mas claramente a minha superioridade foi É. mostrada. 100% a mais. Vamos apostar essa semana também? Podemos, vamos lá. Eu vou puxar aqui. Essa semana eu pego o Tito. Eu acho que eu devo ganhar esse jogo. Deixa eu ver aqui, pá. Vamos ver. Se ele utilizar né, o banco dele agora. Não, o banco não, mas quem ele escalou por enquanto, eu também diria que você ganha. Eu acho que mesmo que ele troque, na melhor das hipóteses, ele aproxima o jogo. É porque assim, essa semana eu não tô muito botando fé no Eric Ebron, não, mas o resto do seu time pra mim tá muito forte. Então, pode ser. Eu acho que mesmo que ele troque, ele tem matchups muito ruins em posições diferentes. Mesmo que Ah, ele porque ó. coloque, até que ele ponha o, sei lá, o Edelman ou até o Charles Sims ou o Agholor, que dá para ele trocar. Se ele trocar o Russell Wilson e colocar o Andy Dalton. O Andy Dalton historicamente não produz no contra o Pittsburgh. O Wilson tá meio baqueado. Eu acho que ele não tem uma muita opção, não. Eu vejo esse time dele fazendo os 80 pontos e eu acho que eu bato 100 pontos de novo. Então eu acho que eu É levo que esse jogo aqui. eu tô apostando no Sanders essa semana. Eu tô É apostando o único no jogador deles que me dá medo, assim. A menos que ele faça. Chamberlain. Ah, fala sério, pô. Eu tô Sério? apostando, cara. Eu tô no Não, tem que ser flex uma ali. desgraça, assim. Tem que ser tipo. É, tem que ser tipo o que aconteceu ano passado comigo, que todos os caras que eu enfrentava faziam 30 pontos, entendeu? Porque se não for isso, não, a lógica não condiz que o Shane Vereen vai fazer 20 pontos pra bater de Entendi. frente com o que eu tenho aqui, pô. Beleza, também. Você vence. Próximo aí. O próximo aqui é você e o Renatinho. Nossa, eu vou vencer de muito já, velho. Eu boto fé também. Eu não vou nem falar assim, não. Eu tô tipo assim, caraca, essa semana eu podia tirar aquela time todo, assim. É, o pior é que eu acho que vai ser. Eu acho que não, eu acho que ele produz, cara. Eu não acho que vai ser tão porrada assim, sendo bem sincero. Mas eu acho que você ganha. Eu acho que ele cometeu um erro gritante aqui de não colocar a defesa no line. Ele vai ter que pegar alguma outra defesa se ele perceber que ele fez essa bobagem. Se ele não perceber, eu acho que você tem uma chance maior de levar. Mas eu acho que você ganha, mas não acho que é por muito, não. Eu acho que eu vou humilhar. A minha grande dúvida é se eu aposto no Philip Rivers ou se eu vou de Kirk Cousins. Mas o resto. É. O próximo aqui é o Bruno contra o Lopes. Bruno e Lopes. Cadê? É. Pra mim, deixa eu ver. Cam Newton, Matthew Jones, Kevin White, Eric Decker. É que mudou muito, né? Mike Evans. Os running backs do Lopes foi o que eu falei, né? Sabe-se lá Deus o que ele vai fazer aqui. Ele sentou o Julio Jones. Sabe-se lá Deus por que que ele fez isso. Eu acho que, assim, esse time aqui, se o Lopes não trocar e não perceber a bobagem que ele fez aqui, trocar alguns jogadores, O o Bruno Bruno ganha. pensa, também Mas eu acho. acho que o Bruno pode perder o jogo se o Lopes acertar os caras que ele vai pôr aqui. Porque o Luck tá contra o Denver, que tudo bem, ano passado ele produziu bem, mas. Eu não iria de Luck também, não. É, dá meio receio, entendeu? Então, eu vou pro Bruno por enquanto, mas se o Lopes trocar as coisas aqui, eu vou de Lopes, porque eu acho que Arian é o time mais Foster. forte agora. Gronkowski. É, pois é, Julio Jones, Forsett, ele tem jogadores pra pôr aqui. Então, também daria, eu daria por enquanto pro Bruno, mas eu também sigo o mesmo raciocínio. Eu acho que o banco dele tá muito forte para ele deixar tudo no banco aí. É, pra essa semana em específico, né? Depois a gente tem a Camila e o Rô. Vamos ver aqui. Que pra mim esse vai ser a lavada da semana. Eu acho que o Rô destrói esse time da Camila. Com alguma facilidade. Cara, eu não gosto do Freeman, eu não gosto do Ivory, do Marco Murray. Nossa, É. realmente, eu pra mim também acho que vai ser uma lavada. Ela tem o Keenan Allen, Samuel. Ela não trocou o Samuel, ela. O que ela fez nos waivers? Eu não sei porque que ela segurou o Keenan Allen. Foi isso que eu não É. entendi. Ela jogou um running back do Baltimore fora e pegou o Chris Hogan. Eu acho que ela deve ter tentado. Ela pegou o Charcandre Quest também. Ela deve ter colocado um dos waivers, talvez por ela não ter tido muito waiver no ano passado, ter conseguido pegar os caras que ela queria por não ser uma liga ativa e com menos pessoas, né? Ela deve ter colocado alguém que saiu antes e ela não deve ter posto outras pessoas pro lugar pro Keenan Allen. Entendi. Mas ele tem que ser dropado, né? Ele não vai voltar mais, acabou a temporada. Esquece, Libera esse espaço no banco. Sim. Acho que o Rô realmente vai destruir, viu? Acho que é muito difícil dele não terminar esse jogo com uns 40 pontos na frente dela. Pois é. Uma boa semana Beleza. para enfrentar ela foi essa. Aqui a gente tem a Rê e o Dedé. Deixa eu ver. Rei Dedé. Que eu acho que vai dar. Pra mim vai dar o Dedé. Eu Não acho que sei. dá o Dedé. Eu acho, cara, assim. Tem Big Ben e D'Angelo Williams? Tem. Só que é contra o Cincinnati Bengals, né? Então, assim, é o Não vai jogo. ser contra o Washington, não vai ser 50 pontos, é. E o Entendeu? Dedé tem o Drew Brees ainda, o Odell Beckham. O Odell Beckham e o Drew Brees. Pois é. Vai ser tipo assim. Eu vou ter que pegar o Dedé também. Pode crer. Eu acho que o Dedé leva isso daqui. Sei que ela, assim, ela tem um Spencer Ware, mas eu acho que essa semana ele não pontua bem, cara, assim. Eu sei que o Jamal Charles não vai, assim, espera que ele não jogue essa semana, só que o Spencer Ware pra mim não faz 25 pontos de novo, não. Em cima do Houston, Texas, bem complicado. Ah. Beleza. E o último? O último a gente tem a Laís e o Padoca, que já começou com o Matt Forte com 28 pontos. Por causa disso, sim, mas, cara, ela tem o Eli Manning, né? Então, Pois assim, é. Antonio Eu não acredito muito no Gates. Blount essa semana, mas também eu não sei o quanto eu consigo acreditar no Melvin Gordon sem o Keenan Allen. É tipo isso. Eu acho que tá bem próximo esse jogo, na real. Vamos ver. Defesa Ravens e Vikings. Eu acho que o Ravens tá melhor que o Vikings essa semana. Na defesa, Kobe Flynn no banco. Kyle Rudolph, não sei o quanto é um overreaction. Cara, eu vou apostar no Padoca, viu? Eu acho que o AJ Green vai pontuar mais que o Demaryius Thomas ou que o DeAndre Hopkins. Demaryius Thomas, pra mim, essa semana é uma semana bem ruim pra ele. Ele tá meio que assim, lesionado ou não. Eu acho que essa semana é a semana do Mas se ela Sanders. trocar, ela tem que impor que produza. É, eu trocaria, viu? Se ela manter assim, eu dou pro Padoca. Se ela trocar, chegaria mais próximo. Eu acho que vai ser bem próximo esse jogo. É, eu ainda aposto no Padoca. Eu acho que se o Matt Forte não tivesse produzido tanto, eu acho que seria mais fácil, mas assim, depende do que. Pra mim, o jogo tá na mão do Eli Manning. Se o Eli Manning fizer mais de 32, 33 pontos, eu acho que ela ganha. Se ele fizer menos que isso, eu acho que fica com o Padoca. Eu vou apostar nela então. Beleza. Porque a gente concordou em tudo, acho que a gente precisa discordar e acho que nada melhor do que apostar nela pra ser o jogo da discórdia. Então a gente vai empatar essa semana, a menos que. É. O único jeito a gente não vai empatar essa semana é porque só tem um jogo que a gente discorda. Acabou. Todos os outros dão na mesma. É isso aí? É Alguma isso outra coisa aí. que você quer falar? Cara, Quer mandar não, um beijo pro seu pai, pra cara. sua mãe? E Eu pra quero mandar. Xuxa? Eu quero só falar um caso muito peculiar que aconteceu essa semana nas waivers. Entendeu? Conte. Eu não sei o que aconteceu. Tô em duas ligas, né? As duas ligas do Fantasy, na NFL e tal. E eu tava na terça-feira olhando a questão das waivers e tal. E aí, o que normalmente eu faço, eu coloco todas as waivers que eu quero, assim. E depois eu vou cortando, vendo qual que vale a pena. Coloco na ordem que eu acho melhor e tal. Então, assim, normalmente começa assim: 10 waivers request, 12 waiver request. E depois eu vou cortando. Na liga que eu tô aqui com meus amigos aqui de Brasília, nossa waiver rola na quinta-feira de manhã. São 2 dias para você conseguir pensar tal, e tal. Porque o pessoal é mais novato e tal, então, assim, deu mais tempo pra pessoal mexer. E na liga do pessoal de São Paulo é na quarta-feira de manhã. Beleza, aí eu tava na terça-feira de noite mexendo isso aqui e tal. Aí, como é muito parecido as duas ligas lá, botei muito parecido assim os waivers request. E aí eu falei, não, cara, vou dormir porque tá tarde já. Amanhã eu vejo. Porque na minha cabeça, as waivers dos dois ligas ia ser na quinta-feira. Beleza. Chegou na quarta-feira de manhã, meu celular começou a pipocar, tipo, mensagem, mensagem de Ed, de drop, Ed, drop. Que porra é essa, velho? Aí eu fui olhar, todos os requests que eu tinha feito e não tinha botado na ordem, não tinha pensado direitinho na Liga de São Paulo, foram aceitos, tá ligado? Então, o negócio que era pra ser assim, um ou dois caras que eu ia trocar, viraram quatro. E só não ficou mais porque outra gente pegou outros jogadores, tá ligado? E, tipo assim, dos males, o menor, né? Tipo assim, eu consegui alguns caras bons, mas, cara, deu um susto, viu? Porque eu troquei quatro posições nessa brincadeira. Eu troquei kicker, eu troquei defesa, eu troquei tight end e eu troquei um wide receiver. O wide receiver realmente eu tava querendo. Eu queria outro tight end, na verdade, né? Mas pegaram antes. O kicker e a defesa. Qual que você queria? Eu queria o Eric Ebron, de tight end. Ah, é? E quem que pegou ele? Foi o Caio. Porra, desgraçado, viu? Aí eu fiquei com o Virgil Green. Vamos apostar essa semana aí, ó, cara. Provavelmente eu vou ficar só streamando o tight end, né? O kicker, eu dropei o Blair Walsh e peguei o Josh Brown. Josh Brown, que é do New York Giants, né? Sim. Por causa do matchup dessa semana. E apesar do Blair Walsh ter feito 15 pontos semana passada, cara, é um cara que pra mim muito inconstante. Ele errou vários field goals semana passada, entendeu? E eu achei melhor, tipo assim, pegar alguém um pouco mais de confiança pra essa semana, né? Também vai ser uma posição que eu vou streamar. Agora, o erro ou acerto, né, pode discutir direito aí, foi ter dropado a defesa do New York Jets, Que deu certo no final das contas. que deu certo na cagada absoluta, pra ter pego. Pra ter pego a defesa do New England Patriots, né? Eu acho que, assim, o meu receio era porque o matchup do Jets tá um matchup bem complicado pra esses dias, né? Como eu já tinha falado, né? E aí, só que pra essa semana, a aposta era que o Jets ia destruir o Bills, né? Ia ser uma lavada, o que não aconteceu, né? Então, assim, no final deu certo. Mas é algo a se pensar, né? Então, semana que vem eu vou ficar bem calminho, vou olhar primeiro a Liga de São Paulo, tá? Faço waivers lá, deixo. Pra depois olhar a Liga de Brasília, porque caraca, velho. Imagina assim, 6 da manhã, telefone tocando, pipocando. Que porra é essa, velho? Nossa, velho, fudeu, falei. Porra, fudeu, dropei todo mundo essa merda, entendeu? E eu não gosto muito de fazer isso, cara. Primeira semana é a semana que todo mundo reage muito aos Mas eu não resultados. acho que foi tão desgraçado assim, cara. Eu acho que você tá impressionado só, porque assim, a mesma coisa que eu falei pra você depois do draft, não aconteceu nada absurdo aqui. A única coisa que eu não entendi foi a defesa do Jets. O resto, eu não acho que foi um absurdo. É porque você não viu os outros lá que eu coloquei lá também no passado, tá ligado? Ok. É, graças a Deus passaram isso daí. Mas resumindo é isso. Entendeu? Ok, então. Então a gente fica por aqui hoje? Fica por aqui hoje, que já deu, já tá 1h20 já de Pois podcast. é. Então Beleza. a gente vai se despedindo, né? E a gente volta na segunda-feira com mais um Confraria do Fantasy, né? O próximo agora a gente vai ver os resultados dos jogos, vamos conversar sobre mais um domingo, a segunda semana do Fantasy. Eram Eu sou o nove Caio. Eu piratas, sou o tchutchu. Tchutchu. Perfeito? É isso aí, então, au revoir. Au revoir? Até Na mais então, galera. proa Até guiava o segunda-feira. navio e lançava suas vozes ao mar. A vida é cruel, não tem pena de nós. Cega nossos olhos, cala nossa voz. Ela quer que nós juntos fiquemos.